travato. Matteo, Voo 697, desce até 2 mil pés. Voo 697. Velocidade de descida para 2 mil pés. Voo 697. Trip 5240. 5240, senhor. 7 milhas, baixo travado, full ILS. Só confirmar o vento, por gentileza. Ciente, o vento 230 graus com 09 nós. Solicito que o senhor passe a frequência do controle agora, 1935. Remoto 14 autorizado, reporta táxi, passageiro 2230. E o 5240. Você tá ciente que está fora, não tá? Tô ciente, tá estabilizando. Está avisando o aeródromo? Ainda é negativo, mais 30 segundos. Ciente. E reporte visual, 5240. Gente, reportará 5240. 5240, chame agora a torre na frequência 118 décima meia dúzia. Visual agora, 5240. Pronto, torre 118 mesmo. Obrigado, desculpa aí. Nada. Trezando 44, desse mantenha 4 mil pés. 4 mil, 3144. Guno 924, desse mantenha 050. 050-934. Guno 600, desse mantenha 3 mil pés de ajuste de altímetro 1013. 3.013, confirma LS completo? LS Zulu, pista 28 FU. 7. Lima Tango, controle. Estou levantado, mas escuta. Se possível, informa o estimado de pouso. Terra 9, Medel, Tropel. Estimativo da presente. Da 1850. Ok, 1850, copiado. No solo 02, libera a esquerda e chama 121 no decimal 9. 219, 5240. Vai passar 4000 para 3000, gol 600. Gente, inicia a redução para 1970 nós, desse mantenha 2000 pés, ajuste 1003, informa estabilizado. Ok, 2000 reduzindo, informará estabilizado. Ok, o tráfego que o precede está com 200 nós de ground speed a 5.5 milhas à sua frente. 7. E 5240, táxi em frente, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 5240. Fala passageiro 2230 para o táxi com 37 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 20, autonomia. Só confirma o POB? 37. Ciente, 37. O táxi via Pátio Juliette Alfa, corrigindo. Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, e no ponto de espera da 28, chame o... A torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, o morro. Prata, bom dia, vai chamar a torre no ponto de espera 286, táxi Juliette Alfa, até o ponto de espera 2230. 4. 044, redução para 1970 nós. 1970, fez 144. Boa tarde, meu nome é 97, estabilidade do Minha Lua da 2B. Tem baixado e travado. Confirmando o gol no 697, chamou a torre? Irmão. Já visual com o campo? Negativo. Ciente, reporte quando visual, gol no 697, o ajuste no 0 no 3. Visual, 44, informa o final do procedimento LS Zulu. Camarada, 3144. Jato 6741, chama agora o centro Recife na frequência 1288, alterno 260. 288260 com Recife, Webjet 6741. 3566, aciona a identificação, chegada cara e desço, mantém 050, ajuste de altímetro 1012. Informação Romeu, confere, autorizado Vitória, nível 380, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, mantenha proa de decolagem até 3 mil pés e após prossegue curva esquerda no perfil da saída Dael, Leda e após posição Eudes. O controle em 199.35 e aciona 5137 no transponder. 1600, LS da 28. 1600, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Valendo. 2 Salvador, o passarelo 2230. 2230. Uma formação meteorológica bem na cabeça, não sei se é chuva ou vento, não sei se o senhor enxerga aí da torre. Só para informar, obrigado. Ok, ciente. Tango, Juliette, Tango Zulu, faça coral, tá teu radar, mantenha o nível 090, some no ponto de descida. Tá, vou dar presente a posição da El. Solo Gol 754, bom dia, autorização Campina Grande. 97 no solo de Salvador, 06, libera à esquerda, mantém em posição antes da Alfa e chama o solo, 121, decimal 9. Espera na Delta, 2, Alfa, solo 9, bola 9. O 1600 reporta quando visual com campo. Gostaremos. O senhor tem frequência livre para coordenação com os tráficos em Veracruz, após passagem daquele aeródromo, o senhor está nessa frequência. Firmando gol no 697, chamando solo? Afirmo. Ciente, táxi via Alfa Juliette, posição 05, pátio principal. Alfa Juliette, posição 05, pátio principal. Gol no 600, avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 250 graus com 7 nós. Livre pouso 28, 60. Oi, Salvador. Boa, 3144. 3144, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, reporta quando visual com campo, TAN 3144 para informação, teto estimado de 900 pés. 2144. Dari. 3228, tem que ficar 10 para o 110, primeira caixa. 0 para Campina Grande, decola, dá 28, mantém alinhamento até 3 mil, curva direita, executa Aron com transição Zipa. Intercepta o Upper Zulu 1-0, 1935 controle, 5151 o transporte. Correto, portão 8, chama pronto para o direcionamento, gol 1754. Chamarei. 24, livre de aproximação, informe estabilizado no localizador. Vai morar na 24. Gol no 600 no solo 09, libera a esquerda e chama o solo 121 decimal 9. 209. Ângulo, desça para 3 mil pés, ajustado 1012. 3 mil, 1 mil, 2. Ângulo. Fazer gol no 806. Gol no 806, só um instantinho para cópia, Aracaju 230, prepare a saída Aron. Solo gol 600 e vou Delta. Gol no 600, táxi via Alfa Juliette, posição 02, pátio principal. Alfa Juliette, 02. Aron, transição para o gol no 806. Aron, transição Aracaju. Já tá pronto, copy? Controle, matando. Firme. Controle, copiou o Zulu no matando. Copiei sim, lençóis para 1709, lá para 1735, copiado. Claro. Controle em 119 decimal 35 e aciona 5152 no transponto. Cruzamento Aracaju nível 230, cola 28, Pengaron, mantendo também controle de decolagem até 3 mil pés e aponta para a direita, descendo a saída. Grau 3, controle 5152 é o transponder, gol no 806. Correto, portão 7, chama pronto para o spec treinamento, gol no 806. Fala, Objet 6721 no portão 4 para o inspeccionamento. 6721, só um instantinho para iniciar o pushback no 04. Temos um Boeing da Gol já próximo a Juliette. Vai parquear até o 02, ok? Na minha escuta aguardando. Ok, mantendo a escuta aguardando mesmo. 721. Muito bem, obrigado. Libera a esquerda e chama o solo 121 no decimal 9. Confirmando, libera na Charlie ou na Bravo? Na Charlie ou na Bravo, 3144. 2 Salvador, boa tarde, gol no 924 estabilizado. Gol no 924, boa tarde, continua a aproximação, reporta quando visual com o campo. Portaria visual 924. Ah, tá visual já, 924. Sente aguardando pista livre, gol no 924. Positivo, guardado. O time tem Salvador no 02, informe em Paripe. 4-4, boa tarde, vai ingressar via Índia, prosseguir até o 1-0, apenas atentando ao parqueamento do Boeing da Gol, vai pro 02, ok? 1-9-2-4, autorizado pouso, pista 1, correção, pista 2-8, o vento 2-5-0 graus com 8 nós, gol 1-9-2-4. Sim, autorizado pouso 2-8, 9-2-4. Afirmo. Coordenando com a equipe de solo, temos duas aeronaves, o Boeing da Gol parqueando pro 02, e um Airbus Data ingressando agora via Índia, vai prosseguir para o portão 1-0. Após a passagem do Airbus Data, autorizado para o pushback acionamento e reporta táxi. Sim, após a passagem agora do tráfego Data, autorizado push no 4 para o 6721. Não poderia confirmar o lado que deseja que coloque a cauda da aeronave? De modo a ingressar na táxi Índia, ok? De modo a ingressar na Índia, perfeito, 6721. Controle Gono 328, autoriza a pós da El Serra Victor 362, procedimento ILS X-Ray. Pós da El Serra Victor 362, está autorizado, porém vai descer até o 080 a partir de agora. O Gono 328, descer autorizando até o 080, pós da El Serra Victor 362. A preferência com o senhor. Ah, se der pra Juliette é melhor. Gente, então, de modo a ingressar na Juliette, reporta o táxi 6721. Podemos iniciar? Afirmativo. Ok. Gol 1754, estacionamento, temos o 28. 30, alinhar e manter, cabeceira 28. Ali, manter 28, 2230. Estacionamento, será ataque, Gol 1754. Uno 924 no solo aos 14, libera a esquerda na delta e chama ao solo 121 decimal 9 antes de ingressar na alfa. Delta chama 219 antes de ingressar na alfa, ou 924. Azul 4089, posição 3 para pushback acionamento. Solo Salvador, vão 924, livrando a Delta na sua escuta. O WebJet 6721 na escuta. Prossiga. Condições de aguardar apenas o parqueamento Boeing da Gol 01? Já, estava iniciando nesse momento aqui o push. Gente, pode então prosseguir o push, mesmo aguardando o Juliette para ingresso, ok? Tá ok, a gente vai agilizar aqui os procedimentos pra não atrapalhar o colega da Gol. O voo no 924, táxi lento via Alfa e mantém a posição antes do ataque do seu Juliette aguardando para ingresso. Gente, táxi lento via Alfa, aguarda antes da Juliette, o voo 924. O estacionamento azul 4089, posição 03. Todos 260, rápido. Já temos um Boeing da Webjet iniciando no 04, ok? Obrigado. Então, eu estou confirmando, deixa eu botar aqui para ainda, a saída vai ser mais rápida, sim? Sim. Fredo 2230, decola aos 1-6, controle agora em 1-1-9, decimal 35, bom voo. 0935-2230, bom dia, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, passarei do 2230. Contato radar na decolagem, submantendo 200, perfil Arbor. 200 na Arbor, 2230. Só um instantinho, cópia Guarulhos, aguardando, por gentileza. Confirme a rota aqui, possui? Zero, por aproximadamente... Só para me dar informação. Crescente, após o Arbor. Crescente, após a Arbor, 2230. O Gono 328 cruza uma centena para 80. Carro é autorizado para 3 mil pés, Gono 328. 3 mil pés com 1012. 328 para 3 mil pés com 1012. O 3566 livre ILS Zulu para pista 28 em forma estabilizada no localizador. Livre ILS Zulu 28 reportará localizador para 3566. O 754, inicialmente táxi até através do meia dúzia, vai seguir o Boeing da Webjet, ok? Como número 2. Inicialmente até o meia dúzia, na minha escuta aguardando. Inclusive táxi até através do meia dúzia, seguindo a aeronave da Webjet, na sua escuta, voo no 754. Para o táxi Webjet 6721, 156 a bordo, 325, encontrando a recife. O Webjet 6721, táxi via pátio 3, após quilo alfa, até o ponto de espera da 28, e no ponto de espera 28, chame a torre em 1-18 decimal meia dúzia, um ajuste no 0, no 2, um bom voo. O meia dúzia agora de ajuste, pátio 3, quilo alfa, no ponto 18, bem, obrigado, boa tarde, bom trabalho, até 21. 1924, após a passagem do Boeing da Web, ingressa Juliette, posição 01. Após o Web, Juliette para o 01, o voo 924. Alco Campo, Vitorino da Juliette. Camitou em 1862, Vitorino da Juliette. 1826, Vitorino da Juliette. Agora para parqueamento no pátio principal. Taxia via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, no ponto de espera Torre em 1, 18, decimal meia, dúzia, um ajuste 1-0-2, um bom voo. Está atento a aeronave da companhia ingressando, as divisões da Juliette Alfa, ponto de espera da 28, 18, com o Rafael. Livre LSX Re para 28, desça para 2.500 pés, informa o estabilizado na final GPS, corrigindo, na final é LS. No 328, realizando o procedimento LSX Re, informa estabilizado na final, descendo para 2.500. Salvador, trote Árvore, o passarinho. Passarinho 2230 pro Abro Árvore. Que sente. Oi, conquista. Direto. Direto, obrigado. Tá, 3566, localizador 28. 3566, complete a aproximação, chame torre 1-8612. Completa a aproximação, torre 2812, tá, 3566. Torre Salvador, TAM 3566, localizador 28. 3566 da TAM, boa tarde, continua a aproximação, reporta quando visual com o campo embaixo travado. Centro Portará, campo avista 3566. Se o senhor Vitorino da Juliette, senhor, está 3 milhas. Vitorino da Juliette avistado, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 230 graus com 8 nós. Pouso autorizado, Juliette. 300. Autorizado Guarulhos, nível 380, decola da pista 28, mantenha para o decolagem até 3 mil pés e após inicia a curva pela esquerda no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5175 no transponto. 800, reduzindo. 18, mantenha a proa até 3.000, curva à esquerda no perfil da Arbor, transição Elefa, Pesulo 21 e segue rota. Controle Salvador 119.35, transponder 51.75, TAM 3805. Correto, portão 1-1, chama pronto para o SPEC, treinamento TAM 3805. Chamarei. Paulo Azul 4089, portão 3. É autorizado para o SPEC, treinamento, reporta táxi, Azul 4089. Autorizado, puxa acionamento 4089. Pista tá 3566. Autorizado pouso, pista 28, vento 250 graus com 9 nós, escuta 3566. Teve pouso 28, tá 3566. Vitorino e Juliette no solo aos 2-3, autorizado backtrack até o pátio 4, reporta liberando a pista. 0-2-8. Quando 3-2-8, complete o LSX Ray, chame torre em 118, meia dúzia. 3-2-8, complete o LSX Ray, torre 18-6. Juliette Tango Zulu, livre LS Zulu para 28, informe estabilizado no localizador. Paparazzi está derrubado, morte 2-2. autoriza alinhar e manter a 28, web 6721? Negativo, tem outro tráfego pra todos, só um minuto, 6721. Certo. Então 3566, no solo de Salvador 25, libera à esquerda, mantém antes da Alfa, chama o solo 121 no décimo 9. Esquerda 121 no Alfa. 1219, vai manter antes da Alfa. Espera dar 1 no 0, ponto espera, corrigindo, ponto espera da 28. Ponto espera, chama torre 1 no 8, decimal 62. 4097, autorizado, táxi via Bate o 3, Kilo e Alfa, e Golf, ponto espera, pista 28, quando lá, torre 186, ajuste no 0 no 2, 4089. Para Costa Azul, copiado. Mantenha sem condições visuais, 500 pés, informe na final para pouso, Romeu Cabral. Olá, repórter, sou a Juliette, então, 3566. Para o custo de estacionamento, voo no 806 na 07. Voo no 806 no 07, autorizado, reporta táxi. Reporta. Ingressa Juliette, posição 04. Juliette, posição 04, então 3566. Estado alinhar e manter, cabeceira 28, web 6721. Após a passagem, ele mantém 28, 6721. Voo 328 no solo de 27, libera a esquerda e chama 121 no décimo 9, mantém a posição antes da Alfa. Ok, vai chamar 129 e mantém antes da Alfa, voo no 328. Voo 409 está autorizado, prosseguir via Kilo e Alfa. Negativo, está 3566. O Gol no 328 que liberou a pista, mantenha a posição na presente taxiway. Ok, vai manter, Gol no 328. Pode prosseguir, Azul 4089 via Kilo, Alfa até o ponto de espera da Golf, quando lá, torre 1186. 4089, vai prosseguir via Kilo, Alfa, ponto de espera da Golf, torre 1186, 4089. Cabeceira 28.